corpo arado, pouco corpo e mais barato. Attack those units, that's a bingo! Começa agora, Omelete Nights! Omelete Nights. Ai, Omelete Nights. Omelete Nights, que beleza, Omelete, viu? Sempre um prazer. Naites, N-A-I-T-E-S. Sempre um prazer estar com vocês, Eric Borges aqui. Eric Borges, Dani Taranha, Thiago Romariz e Thiago Marcelo Romariz Hesse. Aqui. Estamos aqui, Todo mundo juntos. Thiago, que hoje veio de batom. Vim de batom direto. O que aconteceu com essa boqueta aí? Essa boqueta voltou... Carnaval, né? Carnaval, voltei carnaval. Do carnaval. Carnaval, né? Passei o carnaval em São Francisco. É, né? Castro Street. Nada pior, né? Voltou de batom. Explica aí que diabo que você tava frio, fazendo. Frio, cara. O problema é que, na verdade, nem o frio, é a secura de lá. E aí, meu lábio rachou. A secura? Rachou. É a secura. A única coisa que não tem lá em São Francisco é racha. Nossa. Tem. Tem bastante racha. Tem muita. Você tá nas piadas ultimamente, que eu vou te dizer. Mas né? Aí, o problema maior, na verdade, não foi nem o tempo de lá. Foi o aeroporto, foi o avião. Na hora que eu dormi... Já tava... Você dormiu e acordou... Você dormindo pra São Francisco, acordou com essa boca vermelha? Não, eu acordei com a boca toda rachada. Aí quando eu fui abrir, cortou dos lados, assim. Aí agora eu tô passando o protetor labial e tá parecendo que eu tô de batom. Mas antes de eu... Tá fofo. Antes de eu usar batom, já tinham perguntado pra mim se minha boca... Se eu usava batom. Perguntaram lá em Castro Street. Não, perguntaram no Omelete TV. Às vezes perguntam pro Forlani também se ele passa batom, se ele passa se sombra. Se ele passa lápis. Né? Cajal, sei lá, lápis sei no lá, olho. Mano, essa porra. Pois é. O Thiago Romariz, hein, foi lá, tava jogando... Já pode falar, porque esse programa vai à hora já, na terça-feira. Sim, você pode falar um pouquinho. Tá, eu não fui lá jogar Titanfall. Passei 2 dias jogando direto, assim, de... Que vida boa, 10 da manhã às... 7 da Você noite. Você foi lá pra jogar videogame? Exatamente. Porra, meu. Sério mesmo? É Vocês sério. Vocês levaram aí pra, pros Estados Unidos pra jogar videogame? É sério, ele ficou 2 dias jogando Fiquei game. Fiquei dois, dias, dois dias jogando game. Só isso que ele fez lá. Pô, que emprego é esse, meu? É o emprego dos sonhos de muita gente. É, com certeza. Né? É, era o emprego dos meus sonhos. Olha aí que beleza. Thiago Romariz Thiago realizando todos os seus sonhos. E pra voltando conseguir... pro Brasil com a boca toda rachada. Rosa, tá pra vendo? Conseguir esse emprego, ele teve que passar batom. Exato, mas aí são coisas que a gente tem que fazer, né? É o preço que se paga. Lógico. Mas quando você começa a se vestir de mulher, isso é o que acontece logo em seguida. Entendeu? Normal, pois né? É, né, Thiago? Que coisa. É, eu não... vi um vídeo do Thiago de mulher. Você viu? Bonito. Achei uma mulher bem bonita. Eu também. Eu achei uma boa substituta. E agora, de batom, eu acho que falta pouco. Mas eu tava de batom. Falta muito. Sabe o que você precisa agora? Você, já que você fica super exótico de mulher, conhecer Michael Fassbender. Nossa. Você precisa conhecer Michael Fassbender. Michael Fassbender gosta de uma mulher exótica. Nossa, viu? Aí vai ficar completo o meu método, né? Vai. Olha, quero dizer que meu dia hoje foi muito triste. Não, ele tava bem. Você tava bem? Ele tava bem até meia hora atrás. Foi quando eu descobri que Michael Fassbender está com Lupita Nyong'o. Ah, eles estão juntos? Eles estão juntos. É o que dizem, né? As fofocas desse mundo. É, disseram há 2 semanas que ela tava com o Jared Leto, né? Mas o Jared é mais ou menos. O Jared Leto não tem cara de mais ter ou pegada, menos? Né? Mais ou menos o quê? Não, o Jared Leto... Caralho, eu não conheço uma mulher que não morre por aquele cara. Ele é bonito, ele é super pegável. Eu conheci Jared Leto, apertei a mão dele, troquei ideia com ele. E ele é tem pegada? Sim... Quando ele eu aperto, como que eu aperto não, dele? Ó, aperte minha mão como você apertaria, como Jared Leto apertou sua mão. Ah, para. Falando você sério. É mão mole. Mão mole não... Cara, em mão mole, pau mole, como já irmão diria o... dele... Mão mole, pau mole. Mão mole, pau mole. Já sensação, já irmão o... dele me abraçou que quase arrancou um pedaço meu fora. É. Então, quer dizer, a comparação dos irmãos aí. Mas o Jared, ele paquerou também uma conhecida minha. Então eu acho que ele pode ser meio giletão, entendeu? Ele tem cara. Ele tem Só cara. Só que o Jared, assim, ele é tão bonito que ele parece uma mina. Ele parece Jesus Cristo, né? No Oscar ele cara, ele tava Cristo. Igual Jesus Cristo. Não, no ele Oscar. Parece uma menina, porque ele é muito feminino. Ele tem uma beleza feminina. Ele não é muito alto, ele não é um cara rústico. Você entendeu? Ele é um cara delicado. Depende. Eu acho que depende do visual dele. Ele tem não. essa habilidade de mudar, assim. Porque, ele por exemplo. Ele é um cara delicado. No Senhor das Armas. Laerte também. Laerte é a habilidade também. De mudar. No Senhor das Armas, ele não tá tão feminino assim. No filme. Não, mas ele é um cara. Ele é um cara de porte pequeno, ele é um cara magro, ele é um cara de traços finos. Nossa, ele é uma bicha. É nos clipes do 30 Second to Mars, ele canta fino, assim. É uma coisa meio andrógina, meio rock andrógino, mas. É, ele faz a pegada do rock andrógino. Total. Né? Não, mas, gente, ele mas é... a mão mole é o que incomoda mesmo, eu acho. O cara, né? Não, problema ele é, a mão é lindo, mole, né? Super pegável, entendeu? Mas se você comparar o Jared com o Michael Fassbender, Michael Fassbender é um homem de verdade. Nossa, mas eu acho que o Michael Fassbender corta pros dois lados também. Nossa, mas você ia se decepcionar tanto com ele, porque você ia levar ele pra casa e ele ia ficar mexendo nos seus produtos de cabelo, ia ficar gongando seu shampoo, entendeu? O Fassbender? O Jared Leto. Não, o Jared Leto. Ele ia chegar lá e falar, pô, que base merda que você tem aqui, né? Você não tem nenhum produto. Não, não dá pra você... Né? Tem um relacionamento com o Jared Leto, porque você vai ficar sempre pra baixo, porque o cabelo dele vai ser sempre melhor que o seu. Ele vai acordar antes de você e ele vai pro banheiro, vai se preparar pra você antes de você acordar. É, então, ele vai te maquiar, então é meio complicado isso. Agora, o Michael não, o que o Michael é? O Michael é um homem de verdade. Michael faz bender, não, pode fazer o frio que for, ele tem aquela benga gigantesca. Pois é, você acha que Michael Fassbender não tem o problema do encolhimento? Tipo, se ele nadar numa piscina gelada. A gente já testemunhou isso no Shame. O Shame foi filmado em Nova York no inverno. O inverno de Nova York é bem inclemente. Mas não tinha calefação no apartamento de Shame? Ah, não sei. Eu não sei se a calefação resolve. Nos Estados Unidos, todo apartamento tem uma calefação central. Então, tipo, aquele pênis que passa balançando, baloiçante, pela sala... Baloiçante? Baloiçante. É o pênis baloiçante. Aquele pênis está calefado? Talvez. Eu acho que ele está calefado. É um pênis baloiçante calefado. É. Gente, a verdade de Michael Fassbender é a seguinte: mesmo que ele tivesse um cotoco, podia ter um cotoco. Duvido. Será que Michael Fassbender tem um aperto de mão mole? Não tem. Não tem. Você acha que não tem cara? Michael Fassbender é um homem rústico, é um homem de verdade, um homem que olha no seu olho, um homem que pega na sua mão e te aperta. Entendi. Entendeu? Dá na sua cara. Que isso, dá na sua cara? Olha. Fala assim pra você: você não vai sair com a sua roupa. Vadia! Aí você, sim, senhor, sim, senhor, sim, senhor. Caralho. É assim, Fassbender é assim. Nossa, você sabe que... Vou te comer agora! As feministas vão ficar... Aí você fala, sim, senhor, sim, senhor, sim, senhor. Ela vira uma garotinha japonesa com o Michael Fassbender. Sim, senhor, sim, senhor. Chinesa, sim, senhor, chinesa. Sim, senhor, tá parecendo uma chinesinha. Muito bem, olha, Dani, várias altas revelações sobre Dani Taranho. Michael Fassbender, ele causa isso nas pessoas. E John Hamm? John Hamm também é famoso por andar por aí baloiçante. Mas... Não? Pegaria não. É mesmo? John Hamm não. Michael Fassbender. Ele é bonito, é um homem bonito. Ok. Tem várias, você já viu as fotos dele andando sem cueca? Eu vi uma só. Você assiste Mad Men? Mas o... Não, não vejo. Então você ia mudar a sua opinião, porque provavelmente é por isso. Porque o Michael Fassbender, você assistiu The Counselor, como é que é o nome? Conselheiro do Crime. Você assistiu? Assisti. Então, tipo, todos os papéis do Michael Fassbender... Sofri chorando pela Penélope Cruz. Então, os papéis dele são, assim, tipo, é esse cara, sabe, ele é muito viril, assim, no todos os papéis dele. Então liga isso diretamente à pessoa. É, isso é verdade. O John Hamm é o cara mais sedutor do planeta Terra em Mad Men, entendeu? Não tem uma pessoa que não assiste no Mad Men se apaixona por ele. Ele é foda, porque ele é vulnerável, ao mesmo tempo ele é filha da puta. E ele é sedutor, é cachorro. É, ele é o cara mais... Tipo, ele é cheio de defeitos e ao mesmo tempo todo mundo se apaixona pelo cara. É. Entendeu? Entendi. E ele é foda, o John. Eu acho o John Hamm é o anti-herói do amor, John. E no Mad Men, quando ele chora no Mad Men, você chora junto. Porque é difícil um Kafa chorar. Quando o Kafa chora, é porque ele realmente tá sentindo aquilo. Um Kafa. Então aí dá dó. Você fica com dó do Kafa. Dó do Kafa. Dó do Kafa. Você fica com dó do Kafa. Michael Fassbender chora no 12 anos de escravidão. Toda mulher gostaria que o Kafa chorasse por ela, só que isso nunca vai acontecer. O Kafa deve chorar pela mãe dele, por exemplo. Pelo que choram os Kafas? Pela mãe. Ai, minha mãezinha. Minha mãezinha, aí chora. E a mulher sonha que ele chore por ela, mas não vai chorar, porque ele é Kafa. Pelo time de futebol. Pelo time de futebol, ele chora. Churrasco que ele comprou a carne, e aí deu um problema. Deu um problema no churrasco, e aí a carne estragou, ele gastou 100 conto na carne, aí ele chora. Porque pô, sabe que quase eu chorei esse fim de semana, jogando Dark Souls. É Kafa? Jogando Dark Souls 2. E aí não sou eu que vou dizer pra você se eu sou Kafa ou não. As pessoas têm que descobrir sozinhas. Ah, entendi. No convívio, dia a dia com Eric Borges, tem que descobrir... Eric Borges. Tem que descobrir se Eric Borges é Kafa ou não. Entendi. Quase chorei jogando Dark Souls, cara. Puta que pariu, viu? Você tava falando aí que beleza de... Tive que jogar, o Thiago Romariz foi viajar e largou Dark Souls na minha mão, né? Falou, toma aqui, joga aqui. Você sabe o que é Dark Souls, Dani? Não. Dark Souls é a continuação de um dos games considerados os games mais difíceis de todos os tempos. Tá. É um game filho da puta, tá? Game filho da puta. Você vai lá, você morre, você perde tudo que você tinha, você tem que voltar no lugar onde você morreu pra resgatar. Se você morrer no caminho, você perdeu tudo. Entendi. E acontece. Você morre no tutorial dessa porra. Tá aprendendo a jogar, então morre. Por que você joga, então? Você é uma merda? Tem que jogar, porque é nosso emprego. Não, não é que é uma merda. E o jogo merda, é do caralho, difícil. Essa é a verdade. Não é que é uma merda, é que é difícil. Merda. O jogo é um fenômeno justamente, desde o Demon Souls, ele é um fenômeno justamente por ser difícil. Só porque ele é difícil, ele é bom, é isso? Ah, ele te desafia. Hoje em dia, tudo que... Sabe a geração... Como é que é? Leite com pera. Geração leite com pera, tudo é mais fácil pra ela, certo? Certo. Tudo é mais tranquilo, tudo é mais... É mais molinho, assim. Porque é leite com pera. É mais molinho. Tudo é mais molinho, tá. Tipo o aperto de mão do Jared Leto. O negócio... Verdade. É que quando a gente era moleque, os games eram... Meu, você chorava. Você tava... Tem uma foto sua pelada jogando Atari aí que eu vi na internet esses dias. Eu tinha 4 anos de idade. Não fala assim, não. Uma foto sua pelada jogando Atari. Eu vi uma foto sua. 4 anos. Tá, você lembra? Inteira. Você pode lembra? Ver, se quiser. Vai bombar da Nitaranha naqueles perfis. Gamer Girl. Gamer Girl. 4 anos de idade jogando Atari com um vizinho que eu não sei quem é até hoje. Então, tava 1986. Lá pelada do lado do vizinho jogando Atari. Você lembra como os jogos eram difíceis, não é? Eu lembro. Pois é. Então, hoje esse dia, aí é meio que um resgate. Hoje em dia tem um save game a cada 2 minutos. Naquela época tinha jogo que, sim, não dá pra você salvar. Você tinha que jogar, e se jogar, você atravessar o jogo até o fim, senão... E Dark Souls, inclusive, ele é um retrocesso, porque nesses games, né? Tipo, quando você era... Há uns anos atrás, você tava jogando lá, vinha a mulher, quando você começava a pegar a mulher, ela fala assim, não, vambora, vamos logo. Você fala, puta, pera um pouco, eu preciso chegar num checkpoint. Point, né? Ou num save point, que é o lugar onde grava o jogo pra você... agora tô... Tá. Esse jogo... Não tem isso. Porra, você tá fudido, entendeu? Você tem que voltar num lugar específico, senão você tá fudido. Você perde tudo que você conquistou até ali. Tá. Então... Meu... Chega a mulher, vai falar, vambora? Você fala, não, peraí. Não, você tá me enrolando, porque eu sei que não é mais assim. Fala, não, desculpa, esse é assim. Esse é assim. Esse é desse jeito. Ah, tá. E aí eu tava matando um chefe de fase lá. Porra, na oitava vez que eu tava tentando matar o filho da puta. Sim. Eu gritava, o cachorro acordava, me olhava e falava, o que tá acontecendo? Eu falava, calma, Gabagu, não é nada. Daí ele voltava a dormir. E a hora que eu matei, nossa, eu peguei o cachorro, eu ergui que nem o Simba, assim, sabe? Tipo, e gritei, chupa! Parecia os caras que vai no domingo na janela quando tem gol do time, sabe? Sim. Porra, quase chorei de alegria. Então esse é um momento... O Nerd Cafa, quando chora, é porque o jogo... Nerd Cafa. É o Nerd Cafa quando chora, videogame. É por causa do videogame. Não é por causa da mãe. Não me alerte. Então vamos discutir isso. Coisas que te fazem chorar. Coisas que te fazem chorar, Marcelo Hesse. O que me faz chorar? Filmes da Queen Latifah me fazem chorar. Você chora pra caralho, né? Naquele Férias da Minha Vida. Aquele que tem o Gerard Depardieu, que ela fica doente. Pô, nesse eu chorei, de verdade. Você chorou de verdade? Escorreu uma lágrima nesse filme. Só uma? Uma lágrima? Eu não fico soluçando em filme, entendeu? Tipo, quando eu choro em filme, eu escorro uma lágrima. Mas, pô, Queen Latifah me tirou uma lágrima. Só Queen Latifah? Foi a última vez que você chorou no cinema, foi no filme da Queen Latifah? Não, não lembro quando foi a última vez que eu chorei no cinema. Porra, esse... Eu choro nos filmes do James Gray com o Joaquim Fênix. Com o Mark Wahlberg e com o Joaquim Fênix. Cara, nossa, mas por que você chora? Você chora por conta da Queen Latifah e Mark Wahlberg. Ó, eu acho que eu choro. Os filmes do James Gray são todos ótimos, excelentes. O Caminho Sem Volta eu acho que eu não chorei, mas no Amantes eu chorei. No Donos da Noite eu chorei. E eu vi A Imigrante ano passado, chorei pra caralho nesse filme. Que é triste demais. Nossa, três filmes do cara que eu já chorei. É Imigrante, mas os outros nunca nem passou pela minha cabeça chorar nesses filmes. Pô, sei lá, me pega alguma coisa nesses filmes, assim. Mesmo no Donos da Noite, assim. Que é um policial e tal, até. Mas enfim, pô. O cara tira. Bah! A pistola dele! E você, Romanização? Em filme? Cara, em filme, tipo, chorar eu não lembro agora. Tipo, 12 anos de escravidão é um filme emocionante, assim. A cena do açoitamento lá, o Fassbender batendo na Lupita. Hoje em dia ele bate nela. Hoje em dia ele bate nela, né? Não daquele chicote. Tá vendo, gente? A pessoa sonhou e aconteceu. Lupita tá foda. Você acha que Lupita, a hora que tava apanhando nos 12 anos de solidão, tá foda. Lupita, mas eu não... Ó, a última vez... Como chama isso? É o... Não é o chamado. Como é que é o... Chamado? É o pensamento positivo. É, como é essa bosta? É... O destino. O segredo. O segredo, não é o chamado. O chamado é outro. Você faz o chamado, vem a Samara, a Sadako. Vem o que... A última vez que eu chorei, assim, que eu lembro de alguma coisa alheia, foi Copa do Mundo de 2000 e... Copa do Mundo de 2006, o Brasil perdeu pra França. Só se for chorar de raiva. Então, foi um choro de raiva e decepção, assim, porque, tipo, era o... Ai, que pariu, Thiago. Era a seleção que eu achava mais foda de todas e acompanhava pra caralho. Falei, nossa, dessa vez eu vou acompanhar o tipo, eu achava o melhor time de todos. Esse era. Foi aquele que o Ronaldo apareceu com a vulva na testa lá, que parecia o cara. Não, aquele ali ganhou. Esse aí foi de 2002. A de 2006 era, equipe, era um time todo errado. Não, a de 2006 era o melhor time que o Brasil já teve no papel, assim. Só que, tipo, tinha os melhores jogadores em todas as posições. Tava todo mundo fora de forma, todo mundo arrebentado. Só que tava todo mundo gordo, todo mundo em festa, não sei o quê. Só que eu acreditava, né, moleque, achava que ia me fudir. Fiquei decepcionado e eu assisti num hotel em Caldas Novas, sozinho, na porra de um salão de festa. Tadinho, que isso? Foi, porque tava todo mundo cagando pro jogo, só eu que tava me importando. Por que que em Caldas Novas as pessoas não gostam de futebol? Sei lá, eu acho que eu tinha brigado com meu pai e com a minha mãe que eles queriam viajar pra Caldas Novas. Eu não queria viajar, porque eu queria assistir a porra do jogo com todo mundo, entendeu? E aí a gente foi pra lá. Onde fica Caldas Novas, Thiago? No interior de Goiás. É uma cidade famosa pelas águas térmicas. Tipo, tudo lá é água quente. E aí você imagina como é que são as piscinas, né? Ela que tem a pousada do Rio Quente? É, a pousada do Rio Quente. Ah, é lá. Entendi, sei. Isso. Nunca fui. É muito mas bom. Você tá é pra pousada do Rio Quente, é muito foda, é muito legal lá. E aí eu fui num hotel X, aliás, que não era pousada do Rio Quente. Se você é o gerente de marketing da pousada de Rio Quente, nos contate. E quiser que a gente grave Omelete Nights, né? Na pousada dentro nossa. Das águas quentes, águas térmicas. Iria fácil. Okay. Espero só que não tenha aquela água sulfurosa, que é aquele treco que fede a ovo. A mijo. Não, eu não quero, essa eu não gosto. O único lugar, tem alguns, mas o melhor lugar pra ir em Caldas Novas que não tem cheiro de mijo nunca é a pousada Rio Quente, porque a água lá é corrente. É do rio quente mesmo, vem do rio. Não, mas peraí, essa água que fede a mijo é porque as pessoas mijam? Sim. Não, lógico, né? Eu tô falando daquela água sulfurosa, que é a água que fede, é água termal, não sei do que, a água que fede de lá, é ovo podre. Não, a água de lá, tipo, tanto nas piscinas da essa pousada... Essa já vem do coração da terra fedendo, entendeu? Não, é assim não. Eu mergulhei no rio várias vezes, fiz mergulho lá e tal, não sei o quê. Nada de cheiro, maravilhoso. O lance é que você vai nessas pousadas e normalmente tem piscina... que é quente, porque é naturalmente quente, tem piscina que é fria, né? Porque você, pô, se tá um puta calor, você vai na piscina fria e tal. Só que tem aquelas coisas de fazer aeróbica, fazer exercício, jogar polo aquático, você começa a suar e você não sabe se você tá suando porque a água é quente ou se você tá fazendo exercício. E as pessoas adoram ir pra lá no verão. É, mas, nossa, é bizarro. Ir pra lá no verão é meio estranho. Então, foi mais ou menos isso que aconteceu quando eu fui. Tipo, calor da porra, e eu assisti o jogo e só lembro disso. E eu chorei, tipo, depois que o Henry fez o gol e... Quando acabou o jogo, eu fiquei olhando pra televisão, assim, tipo... Caralho, eu não acredito. Não, tipo, eu não acreditava no que tava acontecendo, sabe? E tava até com um álbum de figurinha do meu lado. Chorou também no eu choro jogo? Com qualquer coisa. Eu choro vendo novela das nove da você Globo. Você nunca chorou no Omelete Nights? Ah, que bom, né? Eu acho que você devia chorar de raiva um dia. Tá, eu vou treinar pra isso. Mas eu choro muito fácil, eu choro com qualquer filme. Você assistiu 12 anos, Escravidão? Qual foi o último filme que você chorou? Eu chorei com Filomena. Filomena? Chorei no Filomena, achei bonito. Ah, você achou bonito, aí você chora. Você achou triste, Foi lá, aí o filho tava morto, né? Olha o spoiler. Ah, todo mundo comprou no camelô essa merda. Eu comprei no camelô, assisti. Todo mundo já viu esse filme. E o final da novela? Chorei no final da novela muito. Com o beijo gay? Do Félix? Com o beijo gay. Não, no beijo gay eu não chorei. Eu chorei a hora que o Félix encontra o pai. O beijo gay você comemorou. Que aí ele fica amigo do pai. Que aí o pai reconhece ele como um ser humano enquanto filho dele. Você entendeu? O pai é Antônio Fagundes. Antônio Fagundes. E o filho... Tava torto. Sofreu tava alguma torto. Coisa. E aí cego. O filho que ele sempre cego. Renegou... Foi eu achei o... que ele tinha sofrido um AVC, uma coisa assim. Não, ele teve um AVC também. E ele foi envenenado, não tinha um lance ele desse? Ele foi envenenado e nossa, teve um derrame se depois. Nossa, fudeu nessa novela, Antônio mas ele Fagundes. Mereceu, porque ele era o grande vilão da novela. Não, mas sabe o que, que é isso? Isso é uma metáfora. Ah, é uma metáfora? Sim, porque ele pôde enxergar o filho dele. Ele começou a ver de novo e ele viu... Quem é de verdade, Félix? Mas ele voltou a enxergar? Eu só vi o último capítulo. Ele voltou a enxergar isso? Ele voltou aos poucos a enxergar. Ele voltou tipo uns vultos, assim. Só que aí o filho que ele sempre odiou, no final foi a única pessoa que cuidou dele. E aí no final eles fazem as pazes. Ah, que bonito, né? E aí nessa parte eu chorei. Foda de ver final de novela, especialmente nesse caso, é que, pô, parece paródia de final de novela. Porque tem um casamento atrás do outro. Sempre tem casamento em final de novela, mas nesse caso tinha 10 casamentos, sei lá. 15 casamentos, corta uma cena, um casamento, aí vai pro outro casamento. Falou, velho, sério mesmo? Parece que você tá fazendo piada, parece que você tá imitando um final de novela. Mas eu acho que o filme que eu mais chorei na minha vida, tem dois, na verdade. O Olho de Lorenzo, que eu quase perdi um fígado de tanto que eu chorei nesse filme. Eu achei que eu fosse morrer. Você chorou suas glândulas? Nossa, como eu chorei que chama? Tudo que eu choro? Podia nesse filme. Glândulas salivares. E chorei naquele do Litofute. Como é que chama aquele do dinossaurinho? Meu pé esquerdo. Ah, não. Litofute? Em busca do Vale Encantado. Vale Encantado. Hora que a mãe do Litofute morre. Pum! Tá. Imagina tá. Se a busca do Vale, em busca do Vale Encantado fosse da Pixar, né, velho? Tipo, nossa, ia ser o filme senhora. Que... Ah, chorei em Toy Story 3 também. Deve ser o Good Dinosaur lá, o novo filme da Pixar. Pronto. Deve ser em busca do Vale Encantado. É, em busca do Vale Encantado da Pixar. Os caras vão fazer você desidratar. Vai sair... Chorei em Toy Story 3, chorei no Rei Leão, chorei... Rei Leão não tem como não chorar. Não tem como não chorar no Rei Leão. Toy Story 3 eu passei aperto também. Foi chorei. Aquela última cena é agora, sabe foda. Qual filme que eu não chorei? Titanic. A Titanic não dá. Não, a mulherada se acaba no Titanic. Ah, porque... Eu não chorei no Titanic. É porque... Puta, é porque elas acham que vão encontrar o Jack da vida delas, entendeu? Tipo... Não, mas eu fiquei com raiva no Titanic porque tinha espaço naquela coisa pra colocar o Leonardo DiCaprio. Sim, tá aprovado, né? E a vaca, porque era gorda, não cabia o cara lá. Se fosse a Kate Winslet hoje em dia, caberia, né? Naquela época era a Kate Winslet. Hoje, daria o espaço pro Leonardo DiCaprio. Então foi assim, mas vai deixar o cara morrer só porque você comeu demais, sua escrota. Porque também é uma metáfora, né? Ela era da alta classe. Ela era do exatamente. Dos gabinetes superiores, lá onde as pessoas comiam bem. E ele era low level, ele era lá do fundo, ele comia mal. Ele dançava muito, eles se mexiam demais. Eles faziam muita festa. Aquelas músicas irlandesas e as escocesas, eles faziam festas frequentes. Então ele era mais magro, mais fit. E ela era gorda, porque ela era da classe, alta classe. É, ela não era gorda, vai, gente. Ela era não, ela era mais cheinha, mas aí assim... Suava aí... muito, porque naquela cena do carro, quando suava. Ela esfrega o suor a mão... é todo dela, né? Faz... Não, ela faz... Ela imagina passa se fosse na pousada do Rio Quente. Kate Winslet, Titanic, na pousada do Rio Quente, Kate Winslet ia ficar magra. Kate Winslet. Ela ia suar... Kate Winslet. Ela ia suar bastante naquelas piscinas. Ia suar muito. Você, Érico, você não tem coração. Seu coração é peludo. Meu coração é peludo. O seu coração é peludo. Você tem muito coração peludo. Tá uma mona o seu coração. Que nojo do meu coração, puta merda. Você não se emociona? Você é um... Não, me emociono, sim. Tá, me fala um filme que você chorou. Pô, os filmes da Pixar... Posso falar um filme que eu vi o Érico chorar? Qual? Pode. A gente saiu de Encontros e Desencontros, aí o Érico saiu... A gente tava numa cabine. Chorar em cabine é a pior coisa que pode acontecer com uma pessoa. Foi cabine da mostra. cabine da mostra. Cabine é a sessão pra jornalistas. Daí se você chora, todos os jornalistas que você conhece vão ver que você tá chorando. O Érico levantou... Se pirulitou rapidinho pro banheiro. Assim que acabou o filme, tava tocando Disney Mary Chain. Acho que nem tinha acabado de tocar. Ele levantou, foi pro banheiro. E aí eu fui atrás, eu encontrei ele no banheiro e eu vi no banheiro que ele tava chorando. Você deu uma choradinha? Cara, eu não lembro, mas faz sentido, tá? Eu correr pro banheiro final de filme não quer dizer que eu tava chorando, porque, caralho, eu não sei. O meu timing pra mijo é o pior possível. Tá? Eu sempre no começo do filme falo: ah, não, eu vou aguentar 2 horas. Não tô com zero vontade de mijar. Zero. No meio do filme, me dá um negócio assim, fala, cara, já passei muito aperto, muito. Então, tipo, eu correr no final de filme pro banheiro é normal. É, incontinência urinária, coisa de velho, né? Coisa de velho. Mas nessa época eu era bem jovem. Na época do Encontros e Desencontros eu era jovem. Mas eu não sei o que acontece, porque eu passo aqui, eu pareço um camelo, eu passo o dia inteiro sem mijar. Não é? Sim. As pessoas sabem os meus hábitos aqui. Eu passo o dia inteiro sem mijar. Eu sei que um dia eu vou ter uma pedra no rim que vai parecer um paralelepípedo. Vai parecer o... Sabe? Aquele... Aerolito. Um aerolito. Menir do... Um menir. Do Obelix. Ah, chorei em Senhor dos Anéis também. Senhor dos Anéis? Chorei em Senhor dos Anéis. Que hora? Da hora que o Frodo pega o anel do... Não, a hora que o Aragorn pede para os hobbits não se ajoelharem. Não, não, ninguém ajoelha. A hora essa que hora aquele é homem tá comendo carne e manda o filho pra guerra. Como é que chama o cara que tá comendo a carne? Que aí o filho vai pra batalha e ele vai morrer. Sabe que vai morrer. E aí o pai fica comendo ai, um bifão. Ai, é o pai, é o Faramir. Tá cantando. Como é que chama aquele que canta? É o rei lá, o cara que fez o Fringe. Nessa cena eu chorei. Ele tá louco. Nessa cena eu chorei. O rei Theoden. Ele manda o Faramir pra guerra e o Faramir vai morrer. E aí o outro pequenininho fica chorando, fica cantando. É o Hobbit, é o Pippin. É esse aí. Ou Merry. Não, é só triste mesmo. Foi triste essa cena. Mas a cena mais bonita do Senhor dos Anéis é essa. Mas só encerrando, porque talvez faça sentido. Eu ter corrido pro banheiro. Normalmente, se eu tô chorando no final do filme, eu espero. Uhum. Eu não saio correndo, porque é pior. É melhor você ficar até as lágrimas secarem no seu. Sim, na sua é o que eu faço. É o que eu faço. Então, se eu corri pro banheiro é porque eu precisava muito mijar. Agora, o final de Encontros e Desencontros é foda. É foda, não tem como não chorar. É foda pra caralho, porque toca Disney Mary Chain. Seria foda se ele não tocasse, mas toca, aí piora, né? E eu, puta, pra mim é uma merda chorar em cinema, porque eu fico muito vermelha quando eu choro. Meu nariz vira um tomate, meu olho fica verde, eu fico toda manchada, e é ridículo. Então eu passo muita vergonha. Aí eu choro de vergonha. do que eu tô passando, entendeu? É péssimo. Gente, mas Pontes de Madison, da hora que ele, que tipo, que a mulher percebe que ela perdeu o amor, você entendeu? Não, você e tá tipo... Isso? Porque você tem um coração peludo, você é insensível. Eu não tenho coração, da onde entender? Você tirou isso? Da você onde consegue você tirou? Entender que a mulher, ela perdeu o amor? Ela, tipo, aquela cena... Não, e chove pra caralho naquela cena, e aí você... Você entendeu? Tá chovendo assim, não sei se eu tô chorando, se são os meus olhos, se eu vendo de verdade na cena. E aí ele vai embora, e um percebe que perdeu o outro. Você tá percebendo como é que é essa cena? Eu entendo, eu choro em filmes de Clint Eastwood. É a pior cena do cinema. Eu choro em filmes de Clint Eastwood, eu chorei muito no Gran Torino, cara. Gran Torino, que tipo, você já tá mal, fala, puta, o cara se sacrificou, puta que pariu. E aí entram os créditos, e aí entra a voz de Clint Eastwood cantando Gran Torino. Gran Torino. Gran Torino. Pá, vá se fuder, entendeu? Pô, é o Clint Eastwood, velho. Eu chorei naquele que ele fez também, da menina do boxe, como é que chama menina aquele? De ouro. Menina de ouro. Esse, merda, velho. Esse eu me emocionei mais do que Gran Torino. Esse foi foda. Morri também. Ainda por cima tem o Morgan Freeman, né? Ele fala, ele fala assim, você começa a chorar só dele falar assim na sua orelha. Menina de Ouro é triste pra caralho, mas na sequência eu fui assistir o filme com o Javier Bardem. Qual? Que ele Maradentro. Os dois filmes no mesmo dia. Que dia triste. Qual foi? Ah, Maradentro. É, aquele é o cara lá que quer morrer e tal. O pescocinho. E aí, o foda que foi que eu chorei tanto no Menino de Ouro que eu assisti o Maradentro e falei, né? Aconteceu nada. Sabe? Que é um puta filme triste, mas não aconteceu nada. Mas porque sabia. Menina de Ouro é foda. Vou dar uma dica agora para as ouvintes do Omelette Nights, porque às vezes é coisa de mulher. Às vezes a mulher tá muito angustiada com alguma coisa. Tá muito, ou tá ansiosa, ou tá com algum problema, que às vezes a saída qual é? É chorar. Talvez uma pessoa precisa chorar. E não tem motivo pra chorar, você entendeu? Porque a vida tá boa. Aí você vai, bota um filme triste. E chora. Pra você chorar muito, aí parece que limpa, aí você sai do filme e você tá ótima. Você tá maravilhosa. Tava precisando chorar só. É, pronta pra vida. É uma coisa que mulher faz. Ou só eu faço isso? Não sei. Eu nunca fiz isso. Mas eu também não sou mulher, né? Mas... Talvez mulheres, eu possa... por favor, mandem e-mails para omelettenights@omelette.com.br. Quero saber se vocês fazem isso. Se às vezes vocês querem... Vocês botam lá, chora e depois fica belíssimo com a pele boa. E se você é mina gamer, jogue Dark Souls, né? Vai chorar até umas horas. E chora de ódio. Chora e emagrece ainda por cima. Chorar, limpa os poros, emagrece, é bom chorar. Bom, um filme que eu fico com vergonha de assistir na frente de outras pessoas é Ratatouille, meu. Ratatouille, outro dia eu tava lá, domingo, almocei, tava sentado lá, minha família inteira começou a passar Ratatouille. E aí eu falei, ai, caralho, e agora? Né? Mudo, eu coloco no Gugu. Meu, eu choro no Gugu, que de volta pra minha terra, de volta pra minha esperança, minha casa, minha vida. Tem os negócios assim no Gugu? Tem. Meu, isso aí, entregou a casa, a pessoa morava debaixo da ponte no papelão. Aí o Gugu vai lá, constrói uma casa, tem 3, 4 banheiros, 5 cozinhas, não sei o quê. Aí as pessoas entram, nossa senhora. E tudo dentro do papelão ele faz, né? Porque ele pega, ele constrói... Transforma isso, em 15 dias. Ele transforma em 15 dias o papel, a caixa de papelão do cara numa casa. Meu, aí eu choro, aí a família recepciona. Puta, as tia véia vão lá abraçar. Não, mas o mundo se divide entre as pessoas que choram na cena do crítico comendo Ratatouille e as pessoas que não choram nessa cena. E você não chorou, né, Dani? Eu não chorei. Depois sou eu que tenho o coração peludo, né? Não, eu também não chorei, não. Eu achei emocionante a cena, mas eu não chorei, não. E usa batom. Pelo amor de Deus. Não, mas o lance é que aqui na redação, quando você fala isso, você fala, não tem como não chorar, as pessoas ficam indignadas. Como assim? Não tem nada demais essa cena. Fala, não, calma aí. Tipo, é uma coisa, assim, de prazer estético. Você divide com o cara. O cara dele come o Ratatouille, ele tem uma memória. Fala, puta, eu me identifico. É a melhor cena de, sabe, de flashback. Sim, com certeza. De algo que o cara, sabe... De memória, né? De lembrança, memória, né? De reminiscência da infância. Aliás, esse Ratatouille tem algumas das melhores cenas que mostram uma emoção intangível, assim, algo que você não consegue representar na tela. Como, pois, o cara... A hora que o rato explica pro outro rato o que quer você comer, fala assim, ó, come o queijo. Daí o cara... Aí ele faz umas imagens e um som. Uhum. Ele fala, agora come a uva. Aí ele come a uva. Aí fala, agora come o queijo com a uva. E ele faz toda uma sinfonia, assim. Ele representa aquela coisa, meu, Não tem como você representar um sabor na tela. É. E o cara vai lá e faz. Os caras fizeram. Puta merda como eu gosto de Ratatouille, cara. Pois é, eu acho o melhor filme da Pixar. Eu também acho o melhor filme da Pixar. Ah, Omelete Nights. Para os e-mails, omeletenights@omelete.com.br, e-mail do Marcelo, que mora em São Paulo. Com quais personagens da ficção, ou até mesmo da vida real, cada um de vocês gostaria de fazer um selfie? Que nem o selfie do Oscar. Que nem o selfie do Oscar. Isso. Dani, me passa seu número de celular, por favor. Claro, é 991-2. Mentira, não vou passar. Por que você não vai passar? Manda por e-mail, não precisa falar aqui no Omelete Nights. Eu não conheço a pessoa. Se você fala no Omelete Nights, todas as pessoas que ouvem o Omelete Nights vão saber. Mas eu não conheço, eu não passo o número pra quem Mas eu não conheço. Mas ele te pediu, qual é o problema? Mas eu não conheço ele. Mas é, agora ele se apresentou, ele não falou, meu nome é Marcelo. É, mas não é o suficiente. Marcelo mora em São Paulo. Meu nome é Marcelo, eu moro em São Paulo. Ele não falou o que ele faz? Não, não. Marcelo, não. Então, por favor, né? Faz o trabalho direito. Apresente. Manda um e-mail pra Dani Taranha, apresente. Fala do que você gosta, fala que, né, quais são os seus prazeres, o que você gosta de fazer na vida, na cama. Que isso? Talvez Dani Taranha. Ué, você vai conhecer que o rapaz. Isso? Você vai conhecer o rapaz a fundo. E aí você pode tomar uma decisão embasada se você quer mandar o celular para ele ou não. Não, isso tá muito complicado. Agora, o objetivo de Omelete Nights é encontrar o seu par perfeito. Cara, tem um reality show, acho que na MTV. Você já viu esse reality show? A Band tinha também um. Não, mas esse é maravilhoso. Esse é foda. Esse é foda. O que eles fazem? Só um minutinho, viu, Marcelo de São Paulo? Eles pegam... Enquanto isso, vai escrevendo o e-mail aí. Vai escrevendo o e-mail. Eles pegam, por exemplo, são, sei lá, 10 homens, 10 mulheres. Ah. Só que pra cada mulher tem um homem que é o par perfeito. Fizeram um estudo. Entendi. E falaram, não, o Thiago Romariz combina com a Silvia. Ah, eu já vi isso. Porque blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá. Só que ninguém sabe. Você não sabe que o seu par perfeito é a Silvia. Aí jogam uns 20 negros na casa. Só que só vai ganhar o prêmio se todo mundo achar o seu par perfeito. Ah. Aí tem caso do nego que se apaixona. É um reality co-op, é o primeiro reality co-op. É. Aí tem o cara que se apaixona pela outra, mas aí descobre que não é ela, não pode ficar com ela. Porque se ele ficar, todo mundo perde. Porque o prêmio é distribuído na galera. Porra, bem molada. Então, um incentiva o outro a ficar, a achar o par perfeito. E quem acha, sai da casa, vai pra uma outra casa. E aí vai, assim vai. Mas é maravilhoso esse reality. Mas como que é? Eu nunca vi, já me falaram, pareceu interessante. Mas quando você fala, meu, eu tenho certeza que é ela. Aí você avisa a produção, fala, meu, eu achei é ela. Então, eu não sei como é que ele avisa. Eu sei que você sabe, de alguma forma. Não sei se a produção avisa ou o que que é. Coloquei, vocês se acharam. Se beijaram, talvez seja isso, assim. Ou não? Não, porque tem o caso do cara que ficou com a mina. Eles estavam apaixonadíssimos. Mas não era ela. Mas não era ela. E ele teve que terminar com ela. Aí é tipo Romeu e Julieta. Aí eles se matam ao vivo, né? Porque não. Ele dá um amor proibido. Não, não é o caso. Isso ia ser muito foda. Mas daí ele teve que terminar com ela e pegar... caçava pra ver quem era, aí descobriu, saiu da casa, ela ficou mal pra caralho, porque ela gostava dele. E ele gostava dela, só eles não podiam ficar. Porque senão a casa inteira perde $1 milhão, que eu acho que é esse o preço, não sei, dividido nos negros, entendeu? Ah, mas eles vão ficar... Dani, pensa pelo lado bonito da coisa. O meu coração peludo tá dizendo que eles vão ficar juntos ainda no futuro. Não, quando sair da casa, eles podem até ficar, mas pra poder ganhar o dinheiro, eles vão ter que se separar. Olha que triste. Mas você vai separar o quê? Uma semana, duas? Porra. O tempo que durar o reality show. Porque tem um tempo estabelecido. Se a equipe conseguir, ganhou. Se não todo conseguir. Mundo ganha R$1 milhão ou R$1 milhão é dividido? Não, é dividido. Por isso que as pessoas têm que se ajudar. Pariu. Então, mas é... Porque senão vira Big Brother Brasil, né? Cada é um pega um e tá tudo aí certo. É dinheiro. Eu não sei quanto é. Eu tô chutando o valor. Aí eu não sei dinheiro. Quanto que sai pra cada um. Tá bom. Precisamos ver isso aí. Precisamos analisar essa situação. Vamos responder. Mas é uma puta reality show. Puta ideia. Olha, é uma puta ideia. É legal. O cooperativo é louco. A ideia é legal. Eu achei louco. Cooperativo. É legal isso aí. E a pergunta de Marcelo, que Marcelo uma altura São Paulo. Dessa, ele já provavelmente escreveu o e-mail, deve estar mandando. Manda o e-mail, Marcelo. É, ele quer saber a selfie, no máximo, cinco pessoas. Eu tenho... Quem você gostaria, Romarinho? Tiririca. Você gostaria de tirar uma selfie com Tiririca? Fácil. É fácil, não é difícil, eu acho. Cara, não sei. Uma selfie com Tiririca. Não, eu gostaria de tirar uma selfie com ele. Com o Tiririca. Tá, uma boa resposta. Eu ia querer tirar uma selfie com os Trapalhões e a Turma do Didi, todo mundo junto. Tirar uma selfie. É legal. Como assim? Com o Conrado junto? Também. Com o Sargento Pincel, com o Conrado. Não com a Duda Little. Ele é uma boa pessoa. Porra, não. Duda Little, com o Jacaré. Todas as gerações da Turma do Didi, caralho, mais os Trapalhões. Cadê Duda Little, né? Cadê Duda Little? Cadê Duda Little? Essa é uma convidada pra... Podia ter um painel de trapalhões, de turma do Didi na Comic Con Experience. Podia ter, e né? Colocar, e fazer um reunion, Duda Lira, o Jacaré. Porra, Hessel, isso aí, você matou, cara. Conrado, aquele outro Conrado. Marcelo Augusto. Vai bombar. Caraca. Essa... Nossa, Marcelo vai Augusto bombar é demais. Comic Con. Vai bombar. Você, né? O que você acha? Você que está ouvindo. Que está aqui com o nome... Pelo preço de um Benedict Cumberbatch, você traz toda a turma do Didi. Você traz toda a turma do Didi. E vai sobrar um troco ainda. Vai sobrar bastante muito troco. Vocês podiam trazer... Ah, deixa Michael falar. Fassbender. É, podia trazer o Michael. É, eu podia fazer um selfie com o pessoal do Monty Python. Com caralho, o que morreu vivo selfie. Ainda. Puta selfie, né? Que morreu vivo? Não, o com o que morreu ainda vivo. Tipo, com ele. Seria bom caralho, todo mundo junto. Tira uma selfie no funeral dele. É, no boa. Funeral. Que assim, ó. Polegar e todo mundo do meu lado. Eu acho que eu ia fazer um selfie com algum personagem, algum elenco de desenho animado, assim. Seria um Looney bom Tunes. Selfie. Não, Looney Tunes não. Um selfie com a Caverna do Dragão, assim. É legal. Sabe, eu e a galera do Caverna do Dragão. Acho que ia ser divertido. Porque eu ia estar lá no mundo do Mestre dos Magos, mas eu ia ser amigo do... Mas não ia aparecer o Mestre dos Magos, né? Eu ia ser amigo do Vingador. Mas dos Magos não ia aparecer. Ele ia assumir bem na hora de tirar o selfie. Filha da puta, né? É. E pior de tudo que ele ia sumir com o celular, porque ele que tá segurando de repente... Puf! É, que ele é disso, né? Velho escroto. Velho escroto. Puta velho escroto mesmo. Omelete Nights. Tem um e-mail aqui do... É Vitor, o nome dele. Vitor. A pergunta que tenho é... Qual personagem de filme cada um de vocês mais se identifica? Personagem de filme que vocês se identificam? Caralho, que complicado. Olha, depende muito. Mulher é muito complicada, né? Que, por exemplo, tem períodos do mês que a gente tá bem Linda Blair, assim, né? Linda Blair ou Carrie a Estranha? Né? Tipo, períodos também, do mês... Também, também. Carrie a Estranha. Eu fiquei achando outra coisa. Linda Blair. Na hora que ela gira o pescoço, que ela vomita verde, entendeu? Você tá possuído por alguma coisa. Tá estressado, você tá possuído. E aí, é isso. Você se identifica, então, com a Linda Blair menina possuída por um demônio. É isso que você tá dizendo. É. Que bonitinho. Nossa é isso. Senhora, Dani Taranha, viu? Não, não é sempre. De vez em quando só. Tá, louco. Pô, falando em filme de terror, finalmente eu assisti o Invocação do Mal. Gostou? É foda. Puta, que filme bom, viu? É bom, né? Eu quero ver, mas eu tô com medo. Olha, é pra ter medo mesmo. É sério, pra ter medo mesmo. Eu tô mesmo. Muito curiosa pra mas ver é. Esse filme, mas eu como tô com é muito bom medo. James Wan, viu? Porra, é que bom que ele abandonou aquela bosta de jogos. Sim, passou pra frente jogos lá, os Jogos Mortais. Mortais. Né? Que pô, bom mas que Jogos ele Mortais abandonou 1 é bom. Isso. Eu não gosto dos Jogos Mortais, acho todos os filmes ruins. Oh, mas, cara, ele entende terror de fantasma. Ele filma terror como, tipo, não porra, tem outro diretor ele, atual. E ele melhorou, cara, tem melhorado muito. Que cara, viu? E eu quero ver o que ele vai fazer com Velozes. Porque ele assumiu, né? Ele vai o Velozes. Ele faz o 7, né? Que coisa, cara. Qual que era a pergunta mesmo? Pergunta que personagem do cinema você se identifica. Ó, me identifico com o Napoleon Dynamite. Napoleon Dynamite. Me identifico com ele. Ele fica lá no canto dele, não mexe com ninguém. Ele vota no Pedro e tal. Mas na hora que precisa, na hora que chamam ele pra dançar, ele vai lá e dança e ele arrebenta. Me identifico com ele. Que beleza, viu, Ress? É. Nossa. Que beleza. Ah, deixa eu ver. Eu me identifico com muito com os filmes de nerd virgem, assim, bastante. Não hoje, mas tipo, eu entendo que eles estão passando ali perfeitamente bem. É uma fase difícil, viu, da vida do nerd. É, eu passei por isso também. Você passou o quê? Você jogava bola, rapaz? Ah, mas eu passei também você por isso. Você jogava bola? E aí? Romarização, você tá há 30 anos na romarização já. 30 anos. Mas todo mundo passou por uma fase difícil, é, todo né? mundo passa por eu uma lembro, fase Eu passei assim. Uma fase difícil, porque eu também não pegava ninguém. Mas é porque eu sempre fui muito magrela. E aí, quando eu era criança... Que bom que mudou, né? Quando eu... Se fuder. Quando eu era... Mas agora ser magra é bom, desculpa. Quando eu era adolescente, jovem, até os 17, tipo, as meninas eram as gostosas. Eu não era gostosa. Mas assim, as gostosas dessa idade caem tudo depois. Então, mas aí é que tá. Só que os meninos, naquela época, nessa fase da vida, não querem saber disso. Elas tinham peito, você não. Exatamente. Elas tinham tudo e eu não tinha nada. Então, assim, eles não davam bola pra mim. Certo. Aí o que acontece? Essas meninas gostosas, que os meninos ficam loucos quando eles têm 16... Ah, que mentira. Ah, 23 merda. Anos. Foi com 23 seu anos. Virgem do cacete. Amor, eu só fui. O ato físico do amor. O defloramento? É, eu só fui fazer. É, eu tinha já 29 anos. Olha. Faz 10 anos que eu fiz o ato físico do amor. Tá certo, Érico. É, e não fiz mais. Ah, que bom. Eu, Tô esperando a minha próxima oportunidade. Tá esperando a pessoa certa, né? Tô esperando, tô me guardando pra próxima. Se guardando pra pessoa certa. Tô me guardando, que é isso que você tem que fazer. Certa. Caso você não saiba. Se você aí tem o... Com o saco arrastando no chão já, se guardando. Mas aí, só pra concluir. Essas meninas, as gostosas do colégio, hoje estão gordas. Flácidas. Você entendeu? E ela fala isso com brilho nos olhos. Falo, porque os meninos de 16 naquela época querem me comer hoje. Só que eles não vão conseguir. E nesse esse momento... é o gosto da vingança. E nesse momento, no momento que ela fala isso, que ela fala sua vingança, que ela faz o dedinho e eles não vão conseguir, que jogo é esse que tá acontecendo no Pacaembu? Não sei, cara, não sei. Tá rolando um jogo, a gente, a casa aqui... Tá tendo alguma coisa de Campeonato Paulista no Pacaembu, tá tendo gol. E rolou um gol. E a gente acaba de ouvir assim, ela falou, não vão me comer, daí... A torcida da porra do Corinthians celebrou que ninguém vai comer Dani Taranha. Porra, que beleza, viu? Que momento mágico, cara. Mas é um momento mágico para as meninas que sofreram bullying, como eu sofri quando eu era jovem. Gisele Bündchen sofreu bullying também. Era chamada de Olivia Palito. Hoje, Gisele Bündchen é a top, mais top do mundo. Ela tá vendo só como o mundo dá volta, Zé Rico Gordo? Eu acho incrível que tem aquele outdoor gigante de Gisele Bündchen na virado ali, onde nasce o sol no presídio, ali no, em Guarulhos. Toda Sim. vez que eu vou pro aeroporto, eu passo ali e eu fico pensando se as celas que tem vista pra Gisele Bündchen custam mais caro, né? Se você... É tipo cigarro, custa mais, deve custar mais caro mesmo. Porque tipo, qual a sua cela? Oh, vamos lá, você tem dinheiro, qual cela você quer ficar? Eu quero ficar na cela virada pra Gisele Bündchen. E caralho, é uma puta Gisele Bündchen vestir... E o mais... Digo mais. Não, digo e, mais. Para que tem um twist nessa história. E a Gisele Bündchen de lingerie, escrito embaixo, hope. Esperança. Foda. Esperança em inglês. Então o cara tá lá, olhando pelo, vendo o sol nascer quadrado, Gisele Bündchen, do tamanho do Godzilla na frente dele, e escrito esperança. Eu acho que a vida desse detento, que olha pra Gisele Bündchen todo dia, esse cara que deve ter 20 anos de pena, a vida dele deve ser melhor do que a do cara lá no Rio Grande do Sul, Jurerezinho, Jururu do Sul. Jurerê Internacional. Que não quis catar a Gisele Bündchen quando ela tinha 15 anos e era feia, mano. Pode ser. Pode ser. Agora, uma parte boa disso tudo, complementando essa história, é que essas moças que agora estão caídas, tombadas. E não é pelo patrimônio histórico. Não é pelo patrimônio histórico. Elas têm 31 e têm cara de 40. Quando engravidar, vai ficar pior. Eu, quando engravidar, meu bem, se algum dia eu engravidar, eu vou estar belíssima. Falando nisso... eu vou arrasar. Falando nisso... Vou estar belíssima. Eu tenho... Agora eu tenho uma pergunta muito séria pra você. Tá, querido? Uma pergunta muito séria pra você, Dani Taranha. Agora que a gente tá falando de cair, de coisas assim. Você conheceu o Dr. Ray? Conheci o Dr. Ray, Você sabe que ele é o meu ídolo, né? Ele tem um cheiro muito peculiar, Dr. Ray. Dr. Ray, ele tava na rádio, ele participou do... O cheiro do quê? Como cheira? Tem um perfume muito forte. E aí ele me abraçou, porque assim, ele passou na rádio, eu olhei e falei, Dr. Ray, eu preciso de uma foto Mas com ele Dr. não, Ray. Ele foi no seu programa? Não, ele foi no Pânico. E aí eu tava lá trabalhando, daqui a pouco entra Dr. Ray... Uma calça estranha, né? Uma blusa meio aberta e um estetoscópio no pescoço. É o que se espera dele, Jesus, né? Um estetoscópio no pescoço, um colarzinho, brinco, um igual no cabelo e tal, óculos escuros, uma cara estranha, entrou aquele cheiro daquele perfume esquisito. E aí eu falei, eu preciso de uma foto com este homem, porque, afinal de contas, é o Dr. Ray. Nossa, eu tiraria muito uma foto com... E aí a hora que tá aí minha selfie. Dr. Ray, eu já tenho essa. Poxa vida. Aí ele foi, ele tava indo, acho que pro banheiro ou pro estúdio, saindo, não sei, enfim. Ele passou, eu fiz Dr. Ray, assim mesmo, eu fiz Dr. Ray. O nome dele é Dr. Ray. É, eu fiz Dr. Ele olhou pra mim, eu fiz, tira uma foto comigo, ele, mas é claro, que moça bonita. Aí eu levantei. Aí ele pegou na minha mão e me levou pra fazer a foto. E aí ele me abraçou, e no que ele me abraçou, ele fazia assim, ó. Ele ficava te dando uma fofada. Ele ficou me dando uma fofada. E eu falei, o que esse homem tá fazendo isso? Eu não entendi. Aí ele virou pra mim e falou assim, o seu é natural, não precisa de silicone. Aí eu falei, que isso? Ele te tava sentindo seus feelings. Ele me apertou, e aí ele, como médico, ele, né? Aí eu falei, Dr. Ray, isso aqui é sutiã, você tira, não tem nada. Falei pra ele. Aí ele, E aí, falei, isso aqui você compra, sutiã, isso aí você tira, não é porra nenhuma. Tá... Claro que é, não tem nada de peito. Você está, nesse momento, deixando... Tô de sutiã. Você está nesse momento decepcionando o jovem Marcelo. Ah, mas é bom saber a verdade. É bom saber a verdade. Quando olhar pra não achar que foi enganado. Sim. Era um cheiro doce ou era um cheiro azedo? É tipo um cheiro de mogno. É um cheiro doce, forte. Era um cheiro de Babalu Tutti-Frutti? Não, não chegava. Era um cheiro de, tipo, perfume amadeirado, assim. Aliás, o Tutti-Frutti é feito com que frutas? Todas as frutas. Todas elas? Porque Tutti-Frutti. São todas as frutas mesmo? Todas as frutas. Tutti do italiano, todos. Sim, mas são todas mesmo? Todas, eles põem todas as frutas. Todas as frutas, imagina. Fala uma fruta. Manga. Tem. Outra fruta. Cajá. Tem. Fruta do Conde. Tem. Também, é todas as frutas. Tutti-Frutti. Tutti-Frutti. Fruta quando não tá na estação, como faz Tutti-Frutti? Cara, são todas as frutas disponíveis no momento. Então, não são todas as frutas, tem que ter a fruta da estação. Como é que tem o mesmo gosto? Se você vai no lugar, tem as frutas da estação. Não, você pode congelar as frutas e aí colocar elas quando você for fazer. Ai, Thiago, pô, eu achei que eu tinha pego agora. E você aprende isso e muito mais aqui no Omelete Nights, do Omelete. Mande seu e-mail, sua sugestão de vingança, você precisa matar um vizinho. Ah, você tem um trabalho pra fazer. Joga a mamãe do trem. Você tem algum problema, você quer acabar com alguma pessoa, com uma família, com uma reputação. Mande seu e-mail aqui pra omeletenights@omelete.com.br e tenha uma ótima noite. Omelete Nights. Hasta la vista, baby.